as forças das trevas não há tolerância. Eu tenho o poder que emana do sol. Fui abençoado desde a minha infância. Por isso em meu peito carrego a esperança. A paz em um planeta nunca é eterna. Eu nasci em um mundo condenado à guerra. A minha mãe morreu pra minha vida salvar, dizendo que entre as estrelas era o meu lugar. Mas cresci no planeta Terra, aonde a atmosfera era bem mais fraca. Então, sabia desde criança que me veriam como um herói ou uma ameaça. Sorte, você não vai conseguir. Uma gota de sangue minha eu vou te pedir. Krypton está chegando ao fim. Ele quer o codex que está guardado em mim. As vidas desse planeta não valem menos que a sua. Destruímos a cidade, sua ambição te deixou louco. Derrubamos prédios, causamos caos pelas ruas. E pra que isso acabasse, eu quebrei o seu pescoço. Com o poder de Krypton, eu vaguei no espaço. Hoje eu sei quem sou, um homem de aço. Precisam de alguém, um ser imortal, contra as forças do além e as forças do mal. Mas se o perigo vem, eu não desistirei. Minha força ninguém tem, porque eu sou Superman. Lex Luthor, cansei dos seus joguinhos comigo, manipulando o pensamento de pessoas fracas. Eles não sabem que você é o culpado disso. Seu plano era que eu lutasse contra o Batman. Já que você quer tanto saber quem sou, porque eu vim parar aqui nessa terra. Só busco a justiça, por isso que estou me sacrificando e lutando pra fazer a coisa certa. Se eu não controlar minha força, tudo é destruído. Tento não machucar pessoas, mas não consigo. Eu tive que aprender a conviver com isso. Eu me sinto em um mundo de vidro. Prometi que ia ser o herói da terra inteira. Metade da humanidade me ama, outra me odeia. Não entendi o que se passa na minha cabeça. Carrega o peso de salvar esse planeta. Com o poder de Krypton, eu vaguei no espaço. Hoje eu sei quem sou, um homem de aço. Precisam de alguém, um ser imortal, contra as forças do além e as forças do mal. Mas se o perigo vem, eu não desistirei. Minha força ninguém tem, porque eu sou Superman. Oh. 7 minutos. Sidney Scarcio nos beats, Nerd Hits. Pras forças das trevas não há tolerância. Eu tenho o poder que emana do sol. Fui abençoado desde a minha infância. Por isso em meu peito carrego a esperança. Ser mais poderoso do mundo não precisa de sorte, mas com toda essa força que eu aplico em cada golpe, a humanidade precisa do homem mais forte. Eu já conheci a morte e eles precisam que eu volte. Todos os heróis sabiam que teriam que lutar, e numa sala todos juntos essa é a única opção. Eles juntaram suas forças para me ressuscitar. O flash com a velocidade reativou meu coração. Mas quando eu voltei não reconheci vocês. Vi como uma ameaça a todos que estavam na minha frente. Não é suficiente ter toda essa gente reunida com o dinheiro de Bruce Wayne. Mas espera um pouco, reconheci alguém que me fez esquecer o ódio e lembra quem eu sou. Demorei pra reconhecer você, Lois Lane, meu único e verdadeiro amor. Com o poder de Krypton, eu vaguei no espaço. Hoje eu sei quem sou, um homem de aço. Precisam de alguém, um ser imortal.